Em 1911, um jovem vietnamita parte em um navio francês. Trabalhando como cozinheiro de embarcação, o rapaz parte para conhecer o mundo. Nesse período, sua terra era explorada pela dominação francesa, onde seu país de origem fazia parte de um sistema de exploração, chamado Indochina, que incluía o Vietnã como território francês, assim como o Laos e o Camboja. 30 anos se passam até que o jovem viajante decide voltar e libertar seus compatriotas. Ho Chi Minh havia saído do Vietnã e ajudado na fundação do Partido Comunista Francês. Quando ocorreu a Conferência de Versalhes, Ho Chi Minh solicitou aos negociadores europeus que fosse dado ao Vietnã um estatuto autônomo. Não havendo respostas, Ho decide voltar ao seu país e impor sua independência. Em 1945, o exército liderado por Ho Chi Minh toma a importante cidade de Hanoi e declara independência. A França tenta uma nova investida contra o governo provisório, mas a derrota é iminente. A derrota dos franceses permitiu ao líder comunista negociar um cessar-fogo a partir de uma posição favorável na Convenção de Genebra. A administração colonial foi encerrada e a Indochina francesa foi dissolvida. O Vietnã agora estaria dividido. O norte sob o governo provisório de Ho Chi Minh e o sul que permaneceria governado pelo imperador. O Vietnã foi dividido pela Convenção de Genebra, mediante o acordo de que novas eleições seriam convocadas para reunificar o país e decidir se o governo permaneceria imperial ou se tornaria democrático. Diante das conquistas do Exército Vermelho, a vitória de Ho Chi Minh nas urnas era inevitável, já que o líder comunista havia libertado o país enquanto o imperador permanecia vassalo ao governo francês. As eleições programadas pela Convenção de Genebra não chegaram a ocorrer, dado que o primeiro-ministro do Vietnã do Sul, Ngô Dinh Diem, apoiado pelo governo americano, daria um golpe de Estado no imperador, impossibilitando o decorrer da reunificação do país. A essa sequência de fatos, o governo dos Estados Unidos começa a prestar consultorias ao Vietnã do Sul. A história que segue nós já conhecemos bem. A guerra americana no Vietnã levou o conflito também aos países vizinhos, Laos e Camboja, que permaneciam neutros. A guerra custou a vida de mais de 3 milhões de vietnamitas e 58 mil soldados americanos. Hoje o que se vê do Vietnã é bem diferente dos filmes. O país atualmente mantém um governo comunista fechado e investe boa parte do seu PIB na arma mais perigosa da atualidade, a educação. O Vietnã é um dos países com maior perspectiva de crescimento para as próximas décadas. Em 1990, a renda nacional bruta per capita era de $910. Em 2015, já havia subido para 5.690. Tudo isso deve-se ao investimento do governo na educação e bem-estar de seu povo, contradizendo o fantasma do demônio vermelho, pintado pelos americanos.